Aí, não usamos a crítica, só falamos o que está na Bíblia. Ei. Esse mundão tá muito difícil desde o início, só prejuízo. Tenho medo de não sobreviver e cair que nem o Zé. Ninguém cantar me faz muito bem. Pense em não fazer mal pra ninguém. Ruindade não vai me fazer de refém. Calo nas mãos, bom caminho pra se arrumar. Na contramão aí Deus não pode te ajudar. Se ninguém acredita em mim, Deus acredita. Se os sonhos já morreram, Deus ressuscita. E pra aqueles que desfaleceram, na fé, continue, irmão, continue de pé. Deus fortalece aquele que tá fraco e enfraquece aquele que tá forte. Quer se livrar do pote? Então nas presepadas vai ter que dar pilote. Morro, nós precisamos nascer de novo. Vou dizer que nós precisamos nascer de novo. Ei, nós precisamos nascer de novo. Vou dizer que nós precisamos nascer de novo. Ei, nós precisamos nascer de novo. Meu sonho é ter uma Suzuki. Sem grana é embaçado, não manjo nenhum truque. Não vou fazer sumir dinheiro ali e aparecer aqui no meu bolso. Não vou agir que nem um louco. Tô procurando nascer de novo. Os caras atiçam, a tentação tá aí. O banco é logo ali, mas eu olho um pouco mais assim e vejo a 72. Dois minutos pra descer e me trancar numa cela. 2x2 com os negão. 2x2 não quero nem pensar nesses papos de dois. Os veneno eu enfrento na liberdade. Mano mais velho me ensinou na humildade. Sem ser covarde, não é tarde pra reagir. Olha pro povo, nós precisamos nascer de novo. Morro. Vou dizer que nós precisamos nascer de novo. Ei, nós precisamos nascer de novo. Vou dizer que nós precisamos nascer de novo. Ei, nós precisamos nascer de novo. Só de dor, só de dor. Os mano tão vivendo do morro, do morro. Os outros tão esquecendo. A melhoria parece ser impossível até pra minoria. Mas um dia amanhece, a força de vontade prevalece. Seguirei, confiarei, porque eu sei que chegarei à terra prometida. Sei a quem entreguei a minha vida. Se eu quisesse tava lá na vida bandida. Atirar sem pensar, se drogar sem parar. Mas não, prefiro o lado do bem. Irmão, espero que você também. Cobiça mata, o mal te arrasta. Te prejudica, te humilha, te afunda em uma fossa de lama. Jesus te ama, você tem livre escolha. Vida eterna, morte eterna, se decida. O tempo não espera, se liga. Deixe de lado esta vida de tolo no morro. Hey, nós precisamos nascer de novo. Nós precisamos nascer de novo. É, nós precisamos nascer de novo. Nós precisamos olhar para o alto, que é de onde vem o nosso socorro. Esqueça o passado, Deus já te perdoou. Comece de novo. Arte do evangelismo. Arte do evangelismo.